Se é por mim, vou pegar. Eu vou pegar, porque tentaram me derrubar. MCL na fita, você pode acreditar. Ya, ya, Zé Polvinho falar demais, língua comprida. Preste atenção, que eu estou mandando a rima. No compasso, na batida, junto com os meus aliados. Estou na captura de uma pá de atrasalado. Que só fala a mão dos outros, as paredes têm ouvido maluco. Eu não sou bobo, estou na correria, nunca tive de ajuda. Se falar mal dos meus manos, com você eu levo uma. Tá embaçado pro seu lado, a chapa tá esquentando. Muita calma nessas horas, o veneno tá chegando. Impressionando, quebrando uma pá de canalha. Diz ser sangue bom, mas só atrasa a quebrada. Eu tô atacado, até que ponto eu vou chegar? Será que é necessário engatilhar e apertar? Tava na paz, cê quis maldade, demorou, quero em dobro. Se eu tô numa parada, com certeza eu não corro. Os manos lá do morro, tá ligado qual é a sua? Zé Polvinho falar demais, tremenda zica, arapuca. Pra te derrubar é fácil, usa as palavras mais simples do meu vocabulário, tipo trincar o 21 num jogo de baralho, pé de breca atrasalado. É, eu vou pegar. Essa carapuza serviu, sabe aonde me encontrar. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Na picadilha estou, MCL é a banca, ligeiro com os pilantra. Na bola de meia estou, ganhando a lança. Observando, sua língua coça, já está fofocando. Falando mal dos manos, com ele não tem jeito. Só fica de conversa, duas ideias, boca aberta. Só pensa em criticar, antes de tudo não se enxerga. Tá pensando que é o bar, no sumário perdeu as pregas. Já logo se entrega, só se explica, complica a fita. Um puta parasita, tremenda zica, arapuca. Duas ideias na prosa, se pau pilantrar, usar cueca rosa. Que só fica de história, anedota não tem glória. Só piora a situação, no momento de depressão. Nunca passa um pano, só tira nossos irmãos. Vai vendo então, na banca de ladrão, seu vulgo é safadão. Esta é a questão, pilantrão, safadão. Zé Polvinho, mó pangão. O cara se acha, mete mala, pensa que é o bom. Não, não, tá tirando os irmãos, atitude perdeu então. Fugiu da chapa, ficou sem graça, é o puta de um vacilão. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Olha essa quebra, quebra, eu vou quebrar. Com os manos vou trincar. Comédia vai cambar. Quando eu falar, só fora vazado. Você não é meu aliado, muito menos considerado pelos caras da quebrada. Só vejo dando falha. Pra você, mando umas vaias, tipo um jogo de quadra. Te dou uma cana e um chapéuzinho, te chamo no improviso. Se tirar meus manos, te coloco no bobinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Zé Polvinho. Olha o Polvinho ali pensando que eu ando vacilando. Nem um pouquinho, olha o Polvinho. Deixa ele pensar, achando que é pá. Atrasando os manos aonde ele quer chegar. Mas deixa ele pensar, achando que é pá. Atrasando os manos aonde ele quer chegar. Zé Polvinho. Morre de inveja, morre de inveja, morre de inveja, morre de inveja, morre de inveja.